Mãe, meu desejo era poder estar ao seu lado, abraçá-la e dizer o quanto te amo. A distância nos impede, mas o pensamento não. Em pensamento estarei ao seu lado e pedindo a Deus que te faça sempre feliz e te traga sempre muita saúde. Pois confio e acredito nos caminhos que a vida nos traça, nos privando da presença dos que mais queremos bem. E isto nos aprimora para valorizarmos cada vez mais os momentos que passamos juntos. Que os nossos esforços não sejam em vão, mãe. Que possamos sempre estar unidos com amor e pensamento. Neste dia em especial, meu coração fica bem pequenininho, como se voltasse a seu ventre e tivesse medo de sair para enfrentar a vida. Mas o que é a vida senão estes momentos de alegria, tristezas, saudades e felicidades? A sorte é que um sentimento sempre supre o outro e vamos tocando a vida. Enfim, mãe, é isto que quero neste dia muito especial dizer. Que te amo muito e que, embora distante, não te esqueça um só minuto. Que Deus esteja sempre presente em todos os dias de sua vida, redobrando suas energias e te trazendo muita saúde e paz. Eu me despeço com um pequeno verso. Quando a saudade aperta, lembro-me sempre de mamãe, que desde que eu era criança dizia: filho, não deixe nunca de lutar por seus ideais, embora com dificuldade. O meu sonho é te ver crescer no amor, na fé e na felicidade. Só não deixe crescer muito a saudade, pois esta fere fundo o coração e não adianta passar a mão. Quando mais se sente, mais cresce. Ela só desaparece quando no fundo do olhar vemos quem mais amamos ao nosso lar retornar. Retornarei breve, mamãe. Feliz Dia das Mães!